Em 5 segundos, podcast do Alexandre Senna. Olá a todos, eu sou o Alexandre Senna, trazendo até vocês mais um podcast. Esta é a edição número 15, que está indo ao ar nesse feriado de 2 de novembro, o dia de finados. Ao longo desta edição, eu vou apresentar algumas promos, alguns spots promocionais da Podcom Brasil, a primeira conferência brasileira de podcasts, que acontece no próximo dia 12, em Curitiba. Infelizmente, por questões pessoais, eu não vou poder estar nessa conferência, mas convido a todo mundo que se interessa por essa nova tecnologia que está conquistando o Brasil a dar um pulinho no Flat Petras, em Curitiba, para ver as apresentações e participar dos debates e das discussões. Vários podcasters gravaram spots convidando o público a participar da Podcom. Vamos ouvir a primeira promo. Podcom Brasil. Olá, eu sou o Christian Gurtner dos podcasts Escriba Café e A Voz do Teatro. E eu estarei no Podcom Brasil. November 11, 2005. Podcom Brasil. Eu começo apresentando mais um podcast selecionado, podcast que eu ouvi e recomendo. Tem gente que não gosta, né, dessa onda de um podcast ficar falando de outros podcasts, parece uma rasgação de seda, babação de ovo entre podcasters. Acho que não tem nada a ver. Assim como nos blogs a gente linka outros blogs que a gente acha legal, no podcast a gente também cita outros podcasts que a gente ouviu, gostou e acha que nosso ouvinte deve escutar também. Desta vez eu destaco o podcast Estação Independência, apresentado pelo Pedro Borges e pelo Léo Cruz, diretamente do Rio de Janeiro. Esse Estação Independente faz parte de um portal chamado Alternativa B, que também conta com outros três podcasts, o Risoto, o Na Urna e o Programa do Mineiro. Confesso que ainda não ouvi esses outros podcasts, mas o Estação Independente eu já acompanho faz algum tempo. É um podcast musical de primeiríssima qualidade técnica de som muito boa e também com uma programação de respeito, trazendo aí o melhor da música alternativa, do cenário independente do Brasil. Vamos ouvir um trechinho. Fala pessoal, e aí Pedro, fala galera. Estamos começando mais um Estação Independente dessa semana. Voltamos ao nosso mega estúdio aqui em Copacabana, Pedro. Depois de semana passada temos feito aquela experiência gravando ao vivo lá no... Espero que vocês tenham gostado. A gente vai tentar repetir, porque eu achei que ficou... Eu gostei muito. Pelo menos encheu a cara e se divertiu muito lá. Pelo menos isso foi bom. E essa semana vão ter o que então, Pedro? Bom, vamos tocar aqui algumas bandas pra vocês. Vamos começar com Benflus, uma banda aqui do Rio de Janeiro. Depois vamos partir pro Mundo Livre S.A., que a gente já tocou aqui algumas outras vezes, mas hoje vai ser especial. Eles vão tocar no fim de semana no Team Festival. E eu acabei de adquirir o último CD deles, então a gente vai colocar umas músicas aqui do último CD deles. E pra finalizar, a gente vai com outra banda aqui do Rio, Netunos. Netunos. Vamos então de Benflus logo. Bora. De Benflus, vamos começar com a música Jogos Amorosos. Isso aí. Esse aí é o Estação Independente, www.alternativab.com. Um podcast musical de excelente qualidade. Vale a pena incluí-lo aí no seu agregador. Vou tocar uma música agora, mais uma faixa do CD Wired, da Creative Commons. É o som do escocês David Byrne, que foi um dos fundadores do grupo Talking Heads, que fez muito sucesso nos anos 80. David Byrne sempre manteve projetos independentes, tanto na época do Talking Heads quanto depois, e também produziu bastante coisa também em outras áreas, em fotografia, design e literatura. Nessa coletânea da Creative Commons, ele aparece com My Fair Lady. Vamos curtir. pixels on a piece of paper. You can see me slowly changing, but forever you're remaining. You have time, 'cause you will live forever. Every gun alive and feature never age and never tire. In my sleep and in my dreams at night. Fala aí galera, aqui quem tá falando é Maestro Billy e eu estarei na Podcom Brasil. Participe você também, abraço! Olá, aqui quem está falando é Marcelo Marçal do Tech Podcast e do PodQuiz. Eu estarei no Podcom Brasil, participe você também! Olá, eu sou a Bia Kunze do Pod Sem Fio e estarei na Podcom Brasil, participe você também! E o grande frisson que aconteceu por esses dias aqui em Brasília não tem exatamente a ver com política. Foi, na verdade, a publicação do edital do concurso da Câmara Legislativa do Distrito Federal, que é uma mistura de Câmara dos Vereadores com Assembleia Legislativa, que só tem aqui em Brasília. A Câmara Legislativa se notabiliza por pagar bons salários para seus funcionários. O funcionário de carreira de nível médio começa ganhando na faixa de R$5.000 e o funcionário em cargo de nível superior já leva para casa R$8.000 por mês. Isso depois aumenta, né? Com o tempo de serviço, a pessoa vai subindo de nível e o salário no final da carreira chega a ser 50% maior do que no início. É o emprego que toda mãe sonhou para o filho. E é natural que haja uma corrida rumo aos cursinhos preparatórios. Tem gente que já está estudando faz mais de um ano, matérias pesadas como direito constitucional, direito administrativo, lei orgânica do Distrito Federal, regimento interno da Câmara. É o retrato das dificuldades no mercado de trabalho na iniciativa privada que atinge não só os jovens que terminaram agora o segundo grau, mas também profissionais formados, bem gabaritados, mas que não conseguem um posto à altura de sua qualificação. O que eu noto, e é uma coisa que me causa uma certa inquietação, é o fato de muitos profissionais realmente se abdicarem da carreira de seus sonhos para assumir um cargo no serviço público, que na maioria das vezes não tem nada a ver com a área de formação deles. É comum você ver gente formada em engenharia, em psicologia, em jornalismo, em biologia, em história, em carreiras diversas, assumindo funções eminentemente administrativas e realizando serviços burocráticos, que muitas vezes dispensam o conhecimento adquirido durante anos na faculdade. É claro que o fator salarial pesa. Vai ver o quanto um pedagogo, por exemplo, ganha trabalhando num colégio e compara esse salário com o salário da Câmara Legislativa. Eu mesmo sinto essa realidade na pele. Eu terminei o curso de jornalismo faz 6 anos, né? Mas trabalho no órgão público. E mesmo ocupando um cargo de nível médio, meu salário é quase o dobro do que a maioria dos jornalistas ganham aqui em Brasília. Volta e meia eu reclamo do meu emprego, que queria estar atuando na minha área de formação, e a resposta invariavelmente é a mesma. Mas com o salário que você ganha, Alexandre, você ainda está reclamando? E isso porque eu, honestamente, não ganho tão bem assim. Tenho que fazer contas para não fechar o mês do vermelho. Tem algumas prestações pesadas, todo mundo tem, né? Prestações de apartamento que eu pago todo mês. Mas enfim, se eu estivesse ralando num jornal, numa emissora de rádio ou de TV, provavelmente minha situação seria ainda menos confortável. É o dilema que muita gente vive aqui em Brasília. Optar pela carreira dos sonhos ou pela estabilidade financeira. E eu noto que muita gente, após quebrar a cara tentando seguir uma carreira sem muita perspectiva de crescimento profissional, acaba se dobrando à segunda opção e tentando entrar no serviço público. Não é à toa que o curso superior mais frequentado aqui em Brasília é o curso de Direito. E não é porque todo mundo quer ser advogado, mas sim porque o diploma de Direito garante acesso a algumas das melhores carreiras no serviço público. E isso tudo acaba moldando o próprio perfil econômico das cidades. Brasília é, definitivamente, uma cidade que gira em torno do funcionalismo público. Se você não é funcionário público, tem alguém na sua família que é. Às vezes você não é funcionário público, mas trabalha para alguma empresa que, de alguma forma, tem negócios, tem relações com órgãos públicos. Acho que o caso mais notório atualmente são as agências de publicidade do Marcos Valério, né? A SMPB e a DNA, que empregavam bastante gente e que tinham negócios milionários com empresas públicas e órgãos do governo. A economia da cidade gira em torno dos salários do funcionalismo público. Quando o governo arrocha e os salários dos funcionários ficam achatados, o comércio também sente os efeitos. Vendem menos, tem que fazer promoções para diminuir o impacto da queda das vendas. Tem bancos e financeiras com linhas de crédito especiais para servidores públicos. Enfim, ser funcionário público em Brasília, independentemente do órgão, se você ganha bem ou se ganha mal, se é um cargo mais humilde ou um alto cargo de chefia, ser funcionário público é pertencer a uma casta privilegiada. Eu nunca me esqueço da comparação que uma colega fez uma vez, dos preconceitos existentes entre as ditas elites, né, de Brasília e de Goiânia, que é uma cidade com uma classe média também bastante expressiva. Essa colega dizia que se você chegar em determinados ambientes de Goiânia mal vestido, as pessoas simplesmente te desprezam, independentemente de se você tem uma boa situação econômica ou não. Em Goiânia, segundo essa colega, as pessoas se preocupam muito mais com a aparência, né, com vestir bem, com usar joias, do que aqui em Brasília. Em Brasília, o que realmente conta é onde você trabalha. Você pode estar mal vestido, de chinelos e bermudão no shopping, mas se você fala que trabalha no órgão público, num tribunal ou numa câmara da vida, você vai ser sempre bem tratado. Eu já senti isso na pele algumas vezes. Na época em que eu estava na faculdade, as pessoas na rua me tratavam diferente, dependendo de como eu me apresentava. Me tratavam de um jeito quando eu dizia que era estudante da UNB, e de outra quando dizia que trabalhava num tribunal. Também no shopping, às vezes eu sou meio largadão, já aconteceu de eu ir ao shopping de camisa polo meio amarrotada, calça de algodão surrada e sandália de couro gasta. As pessoas, os lojistas, não me davam muita atenção, mas na hora de fazer algum cadastro, quando eu informava meu local de trabalho, o tratamento mudava na hora. É realmente incrível. Mas não pense você que está me ouvindo que eu me vanglorio desse tipo de situação. Na verdade, eu acho um saco ser um peixe fora d'água. Quando estava no segundo grau, a última coisa que eu queria era ser funcionário público. Não gosto de trabalhar em repartição. Via de regra é um ambiente que causa muito desgaste em termos de relacionamentos pessoais. A gente às vezes sofre menos pelo acúmulo de coisas para fazer do que pelo ócio. E isso é algo terrível. Você não se sentir útil, você não se sentir produtivo. E o que mais martiriza é não poder exercer de fato a carreira que escolheu. É aquela velha diferença entre o emprego e o trabalho. O emprego é aquela coisa obrigatória, chata, maçante, que você só tem porque precisa do salário para pagar as contas no fim do mês. O trabalho não. O trabalho é prazeroso. É aquilo que você faz sem nem sentir a hora passar. O trabalho absorve, o trabalho entretém. E é esse o dilema que milhares de pessoas vivem aqui em Brasília. O dilema entre o trabalho prazeroso, muitas vezes mal remunerado, e o emprego oficial, com salário certo do fim do mês. As pessoas mais sábias têm procurado o caminho do meio. Algumas já seguem na faculdade carreiras específicas como direito, administração e economia, não só porque gostam dessas áreas, mas também porque almejam uma carreira promissora no setor público. E outras buscam concursos públicos específicos da área de formação. Esse da Câmara Legislativa mesmo oferece vagas em carreiras específicas, como psicologia, biblioteconomia, medicina, engenharia, contabilidade, jornalismo, entre outros. Enfim, são caminhos que as pessoas vão trilhando, né, em busca da felicidade e da realização profissional, em busca de um futuro melhor. A gente vê pessoas já de certa idade, prestando esses concursos, tentando uma nova guinada na vida. A gente vê também jovens de 19, 20 anos, cheios de idealismo, com vontade de crescer. São oportunidades que surgem e que as pessoas têm todo o direito de correr atrás. Mas eu acho importante manter o sonho, não deixar apenas o aspecto financeiro, material, tomar conta. Dinheiro é bom, salário certo no fim do mês é ótimo, mas é importante lembrar que a felicidade profissional tem outros fatores que não se podem mensurar em reais. A satisfação de estar trabalhando no que se gosta, essa não tem salário que pague. Vamos ouvir agora o som de Le Tigre, outra faixa do CD Wired, da Creative Commons. O Le Tigre é um trio norte-americano formado por três ativistas de causas femininas. Três feministas, né? E fazem um som que elas definem como uma música pop feminista. Vamos curtir aqui a faixa Fake French. Com vocês, Le Tigre, no podcast do Alexandre Sena. Olá, eu sou o Joildo do Cafofo Podcast e estarei na Podcom Brasil. Participe você também. Olá, pod ouvintes. Aqui é o Frederico Vanama, estou com o Usabili Doido. Vou estar na conferência Podcom para explicar para todo mundo barba no design do iPod. Nos babamos, ou melhor, nos vemos lá. Olá, eu sou o Olavo Pereira Oliveira, da Podcast Brasil, e estarei na Podcom Brasil, a primeira conferência brasileira de podcast. Quero ver você lá também, participe. Lembrando mais uma vez que todas as informações a respeito da Podcom Brasil estão disponíveis no site www.podcastbrasil.com/podcom. Podcom com N de nota no final. O evento ocorre nos dias 11 e 12 de novembro em Curitiba. A gente vai ficando por aqui. Convido todos vocês a acessar e participar da nossa comunidade do Orkut. O link para a comunidade está lá no nosso site, alexandresena.jor.br/podcasts.html. E-mails com comentários escritos ou gravados em áudio podem ser enviados para alexandresena@gmail.com. Para você, um forte abraço e até a próxima. Podcasts do Alexandre Sena. www.alexandresena.jor.br/podcasts.html.